A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Ouvi sentir o corpo a carregar. Seguimos assim, um e outro. Só queda livre, aviso quando lá chegar. Entrego-me aqui, pouco a pouco. Passos largos, presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Na partida, hoje eu largo aquilo que me deixou ferida e peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Muito boa noite, caros ouvintes e caros locutores, e sejam muito bem-vindos a mais uma rúbrica de discussão, depois de tanto tempo. Hoje vamos falar do Festival Eurovisão deste ano, que veio com algumas controvérsias, nomeadamente com a desqualificação dos Países Baixos e os problemas com a atual guerra na Palestina e Israel. O que é que têm a dizer? Bem, relativamente à desqualificação dos Países Baixos, é assim, a Eurovisão em si ainda não lançou nenhum relatório oficial do que é que se passou realmente, e duvido que, ou melhor, suspeito que se lançarem vai ser um bocado biased, não sei como é que se diz em português, mas pronto, imparcial. Do que eu li e do que a EBU disse, que a EBU é European Broadcasting Union, disseram que supostamente uma repórter israelita estava a gravar o Joost Klein, que era o concorrente que pronto, representou a Holanda, estava a gravá-lo sem a permissão. Ele exaltou-se um bocado, pediu para que parassem, ela não parou e supostamente fez um movimento um bocado ameaçador, pelo que eles dizem, em direção à repórter, e isso levou à desqualificação. Há muita gente que diz que não houve de facto confronto físico e, na minha opinião, se for esse o caso, ele não devia ter sido desqualificado. Acho que foi só extremamente estúpido. Mas pronto, se ele realmente agrediu a repórter, aí sim concordo que ser expulso foi de facto o mais sensato. Mas pronto, não sabemos em relação a isso. O que é que vocês acham? Sim, eu concordo com a Bia e acho que dificilmente vamos saber realmente o que é que se passou. Acho que só mesmo o cantor e a repórter é que podem dizer, porque a Eurovisão, enfim, é um pouco lamentável dizer isto, mas vai contar aquilo que quer que se saiba e pode não ser ou pode não corresponder à verdade total. De qualquer modo, é assim, se de facto houve motivos verdadeiros e que façam sentido, enfim, faz todo sentido que ele tenha sido expulso. Se não, será uma grande injustiça, mas sei lá, acho que este festival foi provavelmente a edição que teve mais injustiças, portanto seria só mais uma. Desculpem a ignorância, mas ele mostrava-se abertamente contra Israel na guerra? Ou... Não, é assim, eu acho que nenhum dos participantes demonstrou a sua posição, mesmo diretamente, ou seja, eu apoio a Palestina, apoio Israel. No entanto, aconteceram algumas coisas que dão indícios disso. Por exemplo, nas entrevistas que fizeram aos países que qualificaram da segunda semifinal, que era onde o Yost Klein e a Eden, que é do Israel, se encontravam, um repórter perguntou à Eden: "Ah, achas que a tua presença aqui afeta ou põe em risco os outros participantes que cá estão, põe-os em perigo?" E depois disseram: "Não tens de responder a isso." E o Yost tira só a máscara que estava a usar e diz: "Por que não? Por que não?" Começou a tentar pressioná-la. Portanto, não devem haver laços amigáveis entre eles os dois. Agora, se ele se manifestou contra a participação de Israel, diretamente não, que eu saiba. Ok. Então, e agora o outro assunto, né, que é... Ninguém quer falar. Relembra-me do outro assunto, já me esqueci. Israel. Sim. Pois, a mim já mais ou menos estamos a falar. Pois, o que é que acham de Israel ter participado? Acham que devia, acham que não devia? É assim, eu acho que... Não, acho que não devia ter participado. Porquê? Porque, por exemplo, quando eles lançaram supostamente este relatório oficial a falar da desqualificação do representante dos Países Baixos, disseram que as ações que ele manifestou naquele dia iam contra as suas guidelines, iam contra as suas, pronto, as suas diretrizes, exatamente. Porque é considerado um ato de violência e o que Israel está a fazer não é um ato de violência. Estar a matar milhares de civis, mulheres, homens, crianças, seres humanos, não vai contra essas diretrizes. É um bocado estranho. Eu acho que se a Rússia também foi impedida de participar no Festival da Eurovisão, também Israel devia ter sido. E podem dizer que Israel não invadiu de facto a Palestina, que foi só uma resposta a um ataque do Hamas, mas a verdade é que, na minha opinião, eles já passaram muito daquilo que seria uma resposta a um ataque que receberam por parte do Hamas e, portanto, agora já não é uma resposta. Portanto, acho que pois, não devia ter participado. Foi exatamente o que eu pensei quando não anunciaram que Israel não ia ser... que iam deixar que ele participasse. Acho que é incoerente, na verdade. Mas, sim, claro. Se para a Rússia foi... Se tomou uma medida de não participar, eu acho que para Israel também se devia tomar essa medida. Claro. Acho que era de esperar. Temos aqui dois pesos e duas medidas e, portanto, não sei. Acho que era de esperar que o iam deixar à mesma. Sendo que a maior parte dos países na Europa demonstram o seu apoio para Israel, quando eu acho que é tão absurdo apoiar Israel nesta altura, mas pronto. Deixa-me só dizer, era precisamente isso que eu também queria acrescentar. Porque, na verdade, eu acho que a situação não é assim tão simples de só olhar e dizer sim, não. Em todo o caso, eu acho que, de facto, não deveria ter participado. Mas quero dizer, lá está, eles apontam aquilo, ou pelo menos a Eurovisão, o que diz é que Israel não invadiu, foi invadido. E depois, sim, é convém relembrar que quando foi o ataque do 7 de outubro, a maioria dos países da União Europeia veio todo a favor de Israel e a condenar o Hamas pelo ataque que fez. Claro que o problema foi as proporções que Israel tomou, que são completamente incompreensíveis e que não fazem sentido nenhum, e por isso mesmo, sendo um dos pilares da Eurovisão a manutenção da paz, não faz sentido que Israel tenha participado. De qualquer modo, acho que é um assunto que precisa de alguma reflexão, vá, embora nós consigamos facilmente chegar à conclusão de que, ok, não faz sentido tendo em conta os pilares da Eurovisão. Não acho que seja assim uma questão tão simples. Tem aqui muitos pormenores delicados. Mais alguém quer dizer alguma coisa? E pronto. Fica por aqui a rúbrica desta semana. Espero que tenham gostado. Foi um bocado breve porque não temos um assunto, mas nós queríamos falar daqui, da Eurovisão, já que é tão relevante nestas alturas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Acabámos de ouvir a música que representou Portugal no Festival da Eurovisão 2024, Grito, da Yolanda. E esta semana, já bastante tarde, mas pronto, mais vale agora do que nunca, o álbum Voltage Zoom do Ye e do Tidal Sign. Álbum esse que foi super atrasado, mas vamos primeiro apresentar quem eu trago aqui comigo. Portanto, mais uma vez, o Sebastião. Olá. E mais uma vez o Duarte. Boas. Pronto, continuando. Este álbum, que era suposto ter saído o quê? Em setembro? Não, novembro, acho que novembro do ano passado. Ok, ele foi falado em setembro, saiu 10 de fevereiro, mas pronto, é o IE, o que é que se pode esperar? Sim. O álbum conta com 55 minutos e 33 segundos de música. É um álbum que era relativamente esperado, porque, bem, os fãs do IE já não recebiam música há algum tempo. E depois, com todo o hype que ele foi construindo, em vou lançar, não lancei. Sim. Vou lançar, não lancei. E pronto. Sim. Acho. Fora falando que por esta altura era suposto já termos os 3 volumes do álbum, não é? Sim, sim. E supostamente foram cancelados já. Provavelmente foram cancelados, mas há algum tempo, com o Like That Remix que o Kanye fez, ele disse que se calhar ainda vinha, não sei. Por isso. Sabe-se lá. Nunca se sabe. Bem, este álbum, a música que vamos ouvir a seguir é a música Facção. Exato. Eu não gosto assim tanto. Falem vocês mais sobre ela. Epá, ela foi retirada do streaming, acho, por uma sample que não estava clear. Mas eu ainda gosto da música. Exato, ela teve, é bastante assim, interessante. Várias controvérsias. Controvérsias. Sim. À volta disso tudo, e acabou por ser retirada. Uhum. Não nos esquecemos que é uma música com o Playboi Carti, não é? Ah, sim. Este álbum tem umas features interessantes. Sim. Se bem que o Playboi Carti hoje em dia está em todo o álbum. Em pois todos está. Os álbuns. Também é verdade. É quase estranho não ter. A segunda música que vamos ouvir é Do It. Obrigado. É uma música mais animada, eu diria. Este álbum é bastante inconsistente nesse sentido, uhum, acho eu. Porque tens músicas mais de dança, depois tens músicas todas doidas, como é o Carnival. Sim. Que vem depois. É bastante flexível. Mas, mas tu ouvis. Flexível a favor. Se tu ouvis a discografia recente do Ye, ele tem sempre. Os álbuns são todos assim, não é? Ah, sim. Não é nada novo. Uhum. Eu gostei bastante dessa música, mas sinceramente só recentemente é que comecei a gostar. Após isso, vamos ouvir Burn. É capaz de ter sido a minha favorita do Sim, álbum, diria. Acho que facilmente a melhor. É, muito catchy. Uhum. E já tinha sido leaked antes. Eu acho que isso também ajudou para construir hype. Sei lá, parece que tem quase vibes de Feather Set with My Hands. Não sei se estou enganado, mas. É a vibe que dá, tipo, música pequena, extremamente boa, sei lá, um highlight no álbum. Enfim. Por acaso, sim, posso concordar contigo que eu fiquei com pena que a música era pequena. Por fim, se não podia ser diferente, tivemos de trazer Carnival, que uhum, ficou no topo das trends durante bastante sim, tempo. Extremamente popular. Pelas suas features e pela euforia que traz, sim, eu diria. Sim, sim, sim. Essa música esteve quase em todo lado. Esteve imensamente popular. Eu acho que é. Logo no início dá para entender que tipo de música é que vai ser. É uma música para trazer mesmo espírito e. É quase uma música de ginásio. Sim, eu quando a ouvi a primeira vez, sinceramente não gostei. E até hoje não é longe das minhas preferidas, mas. Dá para perceber um bocado o hype. É, foi tipo, crescendo aqui. Também. Eu também fui aprendendo a gostar. Notas gerais acerca do álbum. Se calhar começo eu. Eu não fiquei nada fã deste álbum. Sendo sincero, não consegui. Foram poucas as músicas que que me ficaram na cabeça e que me sobressaltaram ao longo enquanto ouvia o álbum. Depois não senti grande continuidade entre músicas, o que vá, começa já a não ser tão casual nos álbuns que vão sendo lançados, mas mesmo assim deixou-me um pouco desiludido. Sim. Também o facto de a quantidade de hype que estava construída à volta deste álbum, e depois pá, para mim foi um bocadinho uma desilusão. Eu acho que eu vou dar um 4,5, para não ser um 4. Okay. Eu diria. Bem, para mim foi muito além das minhas expectativas, então é sempre positivo. Tem sempre outro impacto quando estamos a esperar pouca coisa e até vir alguma coisa do género. Exato. É verdade. É verdade. Eu estava a esperar mais. Eu acho que obviamente há alguns problemas, mas pronto. Um 7 para mim. Okay. É um 7. Até gostei do álbum. Sim. Eu gostei do álbum, de novo, até mais do que esperava. Conceptualmente acho que está um bocado inacabado e algumas das músicas às vezes parece que não têm grande substância. Mas sim, teve os highlights neste álbum são muito altos, mas os lowlights também são muito baixos. Exato. Não é? Pronto, é um álbum muito inconsistente na minha opinião, mas o que eu acho é que a produção foi sempre consistentemente extremamente boa. Acho que se eu tirar as vocais e as lyrics, que são quase lixo em maior parte das músicas, fica um álbum até bastante bom. Mas fora isso, bastante forgettable. Eu diria um 6,5. Pronto, acho que por esta semana ficamos assim. Veremos o que é que vai haver para a semana, se mais músicas, mais álbuns vão ser lançados. Que eu saiba, não, eu acho que não há assim nenhum previsto para lançar, mas podemos sempre ter. Mas este ano muitos rappers estão para lançar. É. Muitos rappers. Temos aí boas coisas para vir. Mais uma vez, obrigado por ouvirem a nossa rubrica e até para a semana. Obrigado. Adeus. Breaking on the trust with my niggas breaking I'm just trying to fuck something right now. That little hoe, she trying to fuck something right now. I'm just trying to fuck something right now. That little hoe, she trying to fuck something right now. Shawty wanna fuck, well, I'm letting her hop on something. Shawty wanna fuck, well, I'm letting her hop on something. Shawty wanna fuck, well, I'm letting her hop on something. Shawty wanna fuck, well, I'm letting her hop on something. Right now, shawty wanna fuck on me, I told her let's go. Now, on the dress tonight, her face, she tryna show. Miami, bar, her before I told. I'm in the GC, they can shoot my pole. Her black baby's truck looking like my soldier with her. All of my vibes, teens, gotta keep them close, they might jump back. We might go spin these knees and clean that hole before we cool out. I'm tryna fuck something right now. That little hoe, she tryna fuck something right now. I'm tryna fuck something right now. That little hoe, she tryna fuck something right now. Baby, don't keep me up. Something right now. Brown skin, but you know I had a creamer. Janet Jackson, by the way, I had a screamer. prima. She hit the coupe, I said a nigga am a fina. Tryna fuck something right now. That lil' hoe, she tryna fuck something right now. I'm tryna fuck something right now. That lil' hoe, she tryna fuck something right now. Shawty wanna fuck? Well, I'ma let her hop on something. Shawty wanna fuck? Well, I'ma let her hop on something. Shawty wanna fuck? Well, I'ma let her hop on something. Shawty wanna fuck? Well, I'ma let her hop on something. E agora passamos às nossas rubricas habituais. Neste programa, Ana Ribeiro vai falar-nos sobre as origens e a importância do violoncelo no contexto de uma orquestra. Hoje vamos falar de como surgiu o violoncelo. O violoncelo surgiu na Itália no século XVI, resultando de uma evolução de antigos instrumentos da corda como a viola da gamba. O violoncelo, ou em forma reduzida, cello, é um instrumento musical de corda friccionada pertencente à família do violino. No seio desta família de instrumentos de orquestra, por seu tamanho e seu registro, o violoncelo ocupa um lugar entre as violas, os contrabaixos e os octabaixos. É um dos instrumentos básicos e fundamentais da orquestra dentro do grupo das cordas, realizando normalmente as partes graves, ainda que a sua versatilidade também permita realizar partes melódicas. É considerado um dos instrumentos de corda cuja sonoridade mais se aproxima da voz humana. Ao longo da história da música, compuseram-se muitas obras para violoncelo, devido à sua grande importância dentro do panorama musical, sendo um instrumento básico em muitas formações, sobretudo em quartetos. No próximo programa iremos falar sobre o violino. A Matilde sugere no programa de hoje um thriller de suspense até o seu final. O título do livro será revelado no seu final. Hoje regressa às habituais recomendações de leitura com um thriller que promete suspense até o fim. Passemos então à sinopse. Quando um parágrafo no jornal revela uma tragédia com décadas, a maioria dos leitores quase nem se apercebe. Mas, para três estranhos, é impossível ignorar. Numa demolição em curso de uma velha casa de classe média em Londres, um trabalhador descobre um esqueleto minúsculo que parece estar enterrado há anos. Para a jornalista Kate Waters, é uma história que lhe chama a atenção. Escreve uma notícia para o jornal onde trabalha, mas sente que faltam muitas respostas. E a pergunta que lhe surge é: quem é o bebê sepultado? À medida que Kate investiga, descobre ligações com um crime que abalou a cidade há anos. Um bebê recém-nascido foi raptado da maternidade em um hospital local e nunca foi encontrado. Os pais ficaram devastados pela perda e a ausência de respostas. Mas há muito mais nesta história e Kate investiga a casa e o passado das pessoas que moraram no bairro e que se recusam a falar do grande mistério do rapto da criança. E Kate depressa se encontra na posse de segredos inesperados que surgem das vidas de três mulheres e divididos entre o que ela pode e não pode contar. Esta é a história do livro O Silêncio, de Fiona Barton. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! Quem nunca suspirou ao ver um filme romântico? Pois é, o Zé Ribeiro dá-nos a conhecer as várias tipologias de filmes. Olá a todos! Hoje venho falar sobre vários tipos de filmes. Temos os filmes de ação. O género de ação é um dos maiores populares. Geralmente são narrativas bem marcadas, onde há um embate claro entre um protagonista e uma antagonista. Comédia. A comédia pode ser considerada a primeira categoria de filme que surge no cinema. Com efeito, está intimamente ligada à primeira ficção produzida. O Regador Regalo, dos irmãos Lumière, exibida em 1895. 3. Temos o drama. No género dramático, as histórias costumam exigir enredos mais complexos e intimistas, nos quais o público acompanha a evolução emocional do protagonismo e se envolve com os seus dramas. Romance. Quem nunca suspirou a ver um filme de romance? Aqui o tema principal é amor entre um casal ou a tentativa de encontrar um amor. Do I stay wet? Do I smell fresh? Can I feel your touch through the latex? Just go real, stay wet. Can your homegirl watch? Can she go next? Get the lights on, tell her watch this. When I make you cream, I'ma talk shit. When you fuck back, then you got grip. Take your tongue out when you get your spot hit. I just wanna know. All this money on the floor. 10 racks, throw it up, watch how I do it. Make a drop to a toast. Bend it up, pick it up real slow. I do it, baby, do it. Off that work, ice like a jacuzzi. In my back, call me 06 Gucci. What's happening? Tryna make a movie. Just touched down, feeling like Lucci. Fucking on T-shirt, fucking on Susie. Don't discriminate with this Uzi. She just wanna drink, do a little juicy. Beat it all day, beat it all night. I be on Gorilla, going Kimbo Slice. I be with the killers, need to pay your fines. Try me once, you gon' pay with your life. all these guns on me. Wish your sex bitch throw it up. Heard you got a man, but he ain't like us. Your bitty bands ain't doing enough. Though it's all on me. This might make you fall in love. Telling your friends you found the one. And I'm like, who? And I'm like, what? All this money on the floor. 10 racks, throw it up, watch how I do it. Make a drop to a toast. Bend it up, pick it up real slow. I do it, baby, do it. Off that work, ice like a jacuzzi. In my back, call me 06 Gucci. What's happening? Tryna make a movie. You don't like it, that's your loss. Your opinion don't change the show cost. Let me know what these hoes cost. I ain't finna pay the whole cost. Throwing so much money, you gon' need an audit. God in me, so anything you want, I got it. Southside, do or die, Chi-Town, top 5, 4, 3, 2, 1. Who am I? Yay, that's yay, yay. Taste a whole 100K, Apple Payday. If I show her where she work, I think she just might quit. I just bought my bitch a bitch. Spending all this money like it's free to me. That shit fall off trees to me. We ain't even stressed, we the new kings and sheiks. We done made a mess, they gon' have to clean for weeks. All this money on the floor, yeah. 10 racks, throw it up, watch how I do it. Make a drop to a toast, bend it up, pick it up real slow. I do it, baby, do it. Off that work, ice like a jacuzzi. In my back, call me 06 Gucci. What's happening? Tryna make a movie. Do it, do it. She got the little fast, she finna lose it. Fuck her from the back, going stupid. Pulling out the track, she gotta glue it. Any mini money, know she choosing. Fuck her like a lover, I'm confused. She don't wanna go home, she refusing. Hit it off the tree, by that pussy pulling. Top boy, I ain't the little one. Thugged out, bitch, nigga better get a gun. I'm him on the B, on the biggest one. It's a hop in the party, I'm finna kill the fun, yeah. You telling all the lies. Stay with the money, I'm a Yeezy and dollar sign. That pussy where you would've swore I wearing a water line. The hoes love me cause I'm a water sign. All this money on the floor. 10 racks, throw it up, watch how I do it. Make a drop to a toast. Bend it up, pick it up real so fine. Do it, baby, do it. Off that work, I stack a jacuzzi. In my back, call me 06 Gucci. What's happening? Tryna make a movie. Na vida política nacional, a Mafalda noticia-nos a ação criminal sem precedentes contra o Presidente da República proposta pelo Chega. Afinal, que crime de traição à pátria é que o Presidente da República cometeu? É o que vamos ouvir na intervenção da Mafalda. O grupo parlamentar do Chega reuniu-se na sexta-feira passada com juristas e professores de direito para discutir a viabilidade de uma ação criminal sem precedentes contra o Presidente da República, baseada no artigo 130 da Constituição da República Portuguesa, acusando o chefe de Estado de traição à pátria. Esta iniciativa surge após as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as reparações às antigas colónias, um pedido já formalizado por São Tomé e Príncipe que, na perspectiva do Chega, prejudica o Estado português. A reunião, convocada pela direção do grupo parlamentar, foi agendada para ocorrer fora do Parlamento. Embora o partido não tenha divulgado os nomes dos juristas envolvidos, até àquele momento, nenhuma outra força política, incluindo aquelas que criticaram o Presidente da República, se juntou ao Chega nesta potencial iniciativa que poderia levar à destituição do chefe de Estado. Questionado sobre esta iniciativa, Marcelo Rebelo de Sousa comentou que é, naturalmente, a democracia a funcionar, destacando a liberdade dos partidos de tomar iniciativas em qualquer momento. Mas afinal, o que é o crime de traição à pátria? Este crime aplica-se a um titular de cargo político que, com flagrante desvio ou abuso das suas funções, ou com grave violação dos inerentes deveres, tentar separar da mãe pátria ou entregar a país estrangeiro. Também prevê os casos de quem submeter a soberania estrangeira, o todo ou uma parte do território português, ofender ou puser em perigo a independência do país. O crime de traição à pátria tem uma moldura penal entre os 10 e os 15 anos de prisão. Agora, fará sentido esta acusação a Marcelo e será que vai mesmo avançar? De acordo com alguns especialistas em direito penal citados pela Rádio Renascença, não. Com efeito, não houve tentativa de ceder parte do território ou entregar soberania a outro Estado. Mas o próprio André Ventura admite que pode não estar em causa um crime de traição à pátria. O líder do Chega diz que haverá uma análise da viabilidade da acusação e que o partido só avançará se houver consistência jurídica. A intenção valeu-lhe, contudo, mais alguns minutos de exposição mediática, como se ele já tivesse poucos. E, sem olhar a este caso específico, o Presidente da República pode ser acusado de traição à pátria? Sim, pode, já que o crime se aplica especificamente a titulares de cargo político. No entanto, como falamos do chefe de Estado, caso fosse produzida a acusação e o processo avançasse, o arquivamento seria imediato. Portanto, aqui esta questão é no Presidente da República no geral e não concretamente no Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, à partida, o Chega tentará continuar e avançar com este processo de crime. Enfim, consideramos nós que seja apenas mais uma tentativa de atenção mediática do Chega. Na sua exposição sobre a moda, a Diana aborda hoje a moda de rua, conhecida por street style ou streetwear, uma expressão vibrante e dinâmica da cultura contemporânea. Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre a moda de rua, conhecida também como street style ou, como muitos adolescentes dizem, o estilo streetwear. Esse estilo refere-se à moda que surge nas ruas e é influenciada pelas tendências culturais, sociais e urbanas. Ela distingue-se da moda de passarela, que é apresentada em desfiles de moda por designers renomados. Origens. Street style tem as suas raízes nas subculturas urbanas e movimentos sociais, como o punk, hip-hop, skate, grunge e moda de rua japonesa. Esses movimentos desafiaram as normas convencionais da moda e celebraram a individualidade e a autoexpressão. Influências. Ela é influenciada por uma variedade de fontes, incluindo música, arte, cultura pop, desportos, mídia social e até mesmo política. Celebridades e influenciadores também desempenham um papel importante na disseminação de tendências do estilo streetwear. Diversidade. Uma das características mais marcantes do street style é a sua diversidade. Ela abraça uma ampla gama de estilos, desde o casual e descontraído até o ousado e avant-garde. Não há regras rígidas na moda de rua e a criatividade e individualidade são valorizadas. Acessibilidade. Ela é muitas vezes mais acessível do que a moda de alta costura, pois muitas peças podem ser encontradas em lojas de departamento, bazares ou até mesmo nas feiras. Isso torna a moda de rua mais democrática e acessível a uma variedade de pessoas. Mídia social. As plataformas de mídia social desempenham um papel fundamental na disseminação do street style, permitindo que pessoas de todo o mundo compartilhem e se inspirem em looks e tendências. Instagram, Pinterest e TikTok são especialmente populares entre os entusiastas do estilo streetwear. No geral, street style é uma expressão vibrante e dinâmica da cultura contemporânea que celebra a diversidade, a criatividade e a autenticidade das pessoas nas cidades ao redor do mundo. Até à próxima! Her body like the wild, wild west. By my pain, who ain't cash a check off my name? When my campaign turned to campaign, I burn 8 billion to take off my chains. Burn, baby, burn. Sometimes it hurts, I guess I never learn. To who it make a turn, the CEO of the firm. It's now some whisper to sherm with big worm. Man, a couple wrong turns to fry you forever is a permanent burn. You charge it for cookie, that's bang for your buck. If you're kissing on the mouth, you ain't charging enough. You heard I was flying them out. They was trying for clout, I was dying of gout. Man, the world gone mad. Heard R. Kelly in the next Balenciaga ad. Burning like a candlelight. Your love is dangerous. Your love is my love is our love is. Burning like a candlelight. Your love is dangerous. Your love is my love is our love is. A notícia que a Beatriz nos traz hoje é sobre o prémio atribuído a José Luís Barreto Guimarães, que venceu um concurso Glória de Santana, com o livro Aberto Todos os Dias, uma reflexão poética íntima sobre situações quotidianas geradoras de ansiedade. O escritor João Luís Barreto Guimarães venceu no dia 13 de maio deste ano o 11º Prémio Literário Glória de Santana com o livro Aberto Todos os Dias, que a organização do concurso considera uma reflexão poética e íntima sobre situações quotidianas geradoras de ansiedade. O livro, editado pela Quetzal, destacou-se, sim, entre as 51 obras que se candidataram ao prémio atribuído pelo Grupo de Ação Cultural de Valga e pelos herdeiros da escritora portuguesa que, natural de Lisboa, onde nasceu em 1925, viveu em Moçambique na época colonial e morreu em 2009 na referida freguesia do município de Ovar, no distrito de Aveiro. Com um prémio de 3 mil euros e pela primeira vez aberta ao universo lusófono, a 11ª edição da iniciativa recebeu inscrições de autores radicados em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha e Moçambique, todos com livros de poesia publicados em língua portuguesa no período de 1 de janeiro de 2022 a 1 de março de 2024. Entre essas obras, o trabalho de João Luís Barreto Guimarães, já distinguido em 2022 com o Prémio Pessoa, diferenciou-se por um conteúdo que a organização do concurso considera uma reflexão sobre o valor íntimo das coisas à luz de uma ansiedade atual. O júri da presente edição foi composto pelo crítico literário galego José M. Eiré, pela escritora e tradutora italiana Ana Frezu, pela poeta e ourives portuguesa Andréa Paes, pelo escritor e professor moçambicano Álvaro Carmo Vaz e ainda por Jacinto Guimarães, membro do GAC. Para Álvaro Carmo Paes, o livro Aberto Todos os Dias começa por fazer no próprio título uma observação crítica sobre o descanso semanal sacrificado ao Deus sacrossanto do consumismo e avança depois para versos reveladores de uma ironia quase sátira, mesclada de tristeza por certos aspectos da atual evolução tecnológica acelerada que, mais do que ser oferecida, é imposta por uma certa desumanização da humanidade. Como exemplo disso, o escritor moçambicano aponta ao poema Gostaria de Partilhar Comigo o Resto da Sua Vida, que retrata uma situação que os leitores encontram repetidamente no seu dia-a-dia face a máquinas impessoais substituindo a interação com pessoas, sem dar hipótese a uma qualquer rebelião. Aproxima-se a data da Feira do Livro de Lisboa. É um evento importante na promoção da literatura e na construção de pontes entre os escritores e os livros. Por isso, a Mafalda sugere neste programa uma visita à Feira do Livro de Lisboa, que tem início no dia 29 deste mês. Segundo Jorge Luís Borges, escritor e poeta argentino, o livro é uma extensão da memória e da imaginação. Ou seja, ler é viajar pelas sendas da memória e dar asas à imaginação. Já há datas para a próxima edição da Feira do Livro de Lisboa, entre 29 de maio e 16 de junho, o Parque Eduardo VII volta a reunir editores, livreiros e leitores. A última edição contou com um total de 894 mil visitantes, um notável aumento face à edição anterior. Este sucesso consolida a Feira do Livro de Lisboa como um dos principais eventos culturais do país, reforçando o seu papel essencial na promoção da literatura e na construção de pontes entre autores e leitores. Eventos como a Feira do Livro de Lisboa desempenham um papel crucial em inspirar o gosto pela leitura, especialmente entre os mais jovens. Através da celebração da literatura, criamos oportunidades para que as novas gerações se apaixonem pelas histórias, desenvolvam a imaginação e construam um futuro mais rico culturalmente, afirma Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Através de uma programação cultural diversificada e acessível, a Feira do Livro de Lisboa continua a desempenhar um papel crucial na formação de hábitos de leitura saudáveis e na promoção da literacia em todas as idades. Será uma oportunidade única para explorar novas histórias, encontrar autores inspiradores e celebrar a riqueza da cultura literária. O programa estará disponível brevemente no site oficial da feira. Divirta-se, leia muito e boa viagem! Too rich to drive a Rover. all of a sudden, niggas said she was a pro. She scraped with teeth, I'ma tell her to go. Go, go, go, go. Hair so good, she an honor roll. She a ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Go, go, go, go. Hair so good, she an honor roll. She a ride a dick like a carnival. I done did the impossible. She ride it like she's fags. We turn up to the max. I wop her from the back. I gave that bitch a cramp. They love me out in France. In the hood, I'm good, I'm stamped. Every day I dress all black. For some 900 racks. Middle East go double that. I'ma neck a bubble bag. I'ma wrist new Cadillac. Cause I don't want a bag. Lil' bitch, I'm a superstar. These hoes wanna fuck my car. My dog put a nigga in park. Gotta watch out for the knives. Hey. Y puro pinche carnival y no mamá. This the Game of Thrones. Yeezy not the clones. Elon wear my rocket shit. It's time to go home. It served us the part. Since the day we was born. Anybody pissed off? Gotta make a drink the yarn. Now I'm Ye Kelly, bitch. Now I'm Bill Cosby, bitch. Now I'm Puff Daddy Rich. That's me, to me rich. What she said, she said my dick. And she said she ain't said my dick. She gon' take it up the ass like a ventriloquist. I mean, sis, Taylor Swift. Since I had the rolling on the wrist. I'm the new Jesus, bitch. I turn water to Chris. This for what they did to Chris. They can't do shit with this. Got my kids in a fake school. We ain't... Go, go, go, go. Hair so good, she an honor roll. She a ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Go, go, go, go. Hair so good, she an honor roll. She a ride a dick like a carnival. I done did the impossible. She ride a dick like a carnival. Been over having flashbacks. She gon' heat me up like a carnival. It's the way I pop my shit. The hoe's not ready. I'm going barnacles. Moving to feel like a Jason. Can't get arrested. I make them stop moving. She want a private session. Roll out from the exes when I'm on Melrose. She tatted my name on her titties. Yeah, you could bust it, but it's a borrow. Sitting back counting up doors. I was raised in the borough. She want a taste. Get checking the sweat today. Ho, come back tomorrow. If you know that, I know how to hold. Just out the facts. Don't have no hot toes. Running around in the lobby. I know that they tired me. Having like 10 hoes. She needs a presidential. Just to be presidential. I'm about to buy some dentures. Make the hoe eat me for dinner. Pain. All of my eyes, I can't see. I'm about to jump out my body, I'm ready to leap. I'm about to nut on her body and tell the whole leap. 50 mil stuff in the back, tell the whole gang eat. It's Jay and Bobby, tell me who fucking with we. I'm hot like the Carter, I'm feeling that hole in my sleep. Dollar signs all of my dreams, I don't ever see Z's. Wow, wow, wow, this way. Cover my body like it's a disease. Wow, wow, wow. Por fim, ficamos com algumas das muitas atividades realizadas no nosso agrupamento. E porque as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril não se comemoram só no dia 25 de Abril, o nosso agrupamento continua a realizar diversas atividades. Têm-se realizado várias reportagens extremamente interessantes, onde são relatadas na primeira pessoa memórias do que se passou há 50 anos e onde estavam nesse dia. Também a poesia declamada por pequenos e graúdos nas várias escolas continua a deliciar-nos. Muitos parabéns ao Alfred Clark, ao Christian Bryant, ao Rafael Martins, ao Diniz Almeida, ao Jaime Graça, ao Duarte Vieira e à Laura Poste pela excelente participação no Campeonato Regional de Xadrez que se realizou no passado dia 8 em Ilhavo. No dia 9 de maio, o Clube Europeu festejou os valores europeus na companhia da comunidade educativa da Escola Sede. Foi nesse dia inaugurado o mural que congrega, em diversas línguas, os valores que norteiam toda a cidade que acredita no projeto europeu. Congratulamo-nos com mais esta criação do professor Manuel Machado. A participação de alguns alunos enriqueceu enormemente o evento. Deles, ouvimos o hino da alegria, tocado pela Carolina e pelo Christian e cantado pela Madalena, mas também poemas e reflexões sobre a Europa, lidos por um grupo de alunas do 12º ano, a Daniela e Matilde Santos, a Mafalda, a Matilde Martins e a Beatriz Vaz Pato. A Europa, a velha Europa, que é o mundo tanto deu, de cansada não galopa, de maus tratos se doeu. Mas nunca a desconsiderem, a fênix também revive, sendo tantos os que a ferem como sempre sobrevive. Desde que livre e unida, desde que numa só voz, ninguém haverá vencida, nunca o foi antes de nós. Somos o berço do mundo, aqui tudo começou, temos o saber profundo e a fé que nos guiou. Demos aquilo que tínhamos, porém demos nos chamaram. Mal sabíamos ao que íamos, por isso nos maltrataram. Deixámos a nossa marca, mundo não foi mais o que era. Cultura pegou destaca, floresceu, foi primavera. No jardim de diversidade que é a Europa, os jovens têm o papel mais importante, regar e cuidar dele, através da manifestação de ideias inovadoras e, sobretudo, da demonstração de interesse, pois sem ele, a Europa não florirá. Europa, uma só nação, repleta de tradição. Europa dos artistas e pensadores, que avança sem perder valores. Europa que evolui em direção à sustentabilidade, Europa com responsabilidade. E para terminar estas intervenções, trago-vos algumas citações da Declaração Schuman, escrita em 1950, e que é por causa dela que se assinala o Dia da Europa. E que diz: a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que a ameaçam. A Europa não se construirá de uma só vez nem de acordo com um plano único. Construir-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. A congregação das produções de carvão e de aço mudará o destino de regiões que há muito se dedicam ao fabrico de armas de guerra e delas têm sido as principais vítimas. Patentes teve ainda uma exposição de cartazes de apelo ao voto dos jovens nas eleições europeias. Eleições Europeias, uma voz jovem na Europa. Elaborados pelos alunos da turma de artes do 11º ano, sob a orientação do professor Vasco Sá. Uma celebração da Europa em que acreditamos, singela, mas muito significativa. A área curricular de Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai realizar um sarau intercultural para toda a comunidade escolar. Pretende-se com esta atividade dar a conhecer a cultura, a música, a gastronomia, ou seja, alguns hábitos e costumes de cada país que tem alunos na nossa escola. O sarau tem o designio de promover o convívio fraterno entre todos os alunos e as respectivas famílias de todas as nacionalidades que existem no nosso agrupamento. O sarau intercultural está agendado para o dia 21 de maio, pelas 19 horas, no pavilhão A da Escola Sede. Contamos com a presença de todos, alunos e famílias. Keep on saying, I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. I'm just here to get paid. Everybody grab some.